Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Pessoal, começa agora um Gavistática Mais. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com ele, Rafael Fermento, nosso querido patrão, está aqui. Se quiser me chamar de patrão, eu não tenho problema não, cara. Eu, inclusive, gosto. Você gosta? Infla seu ego, né, cara? É, um pouquinho, né? Sabe, de leve, quando... Cara, hoje a gente tá aqui pra falar de Resident Evil, que é uma das coisas que já foi, pra mim, a série que eu fui mais fã, talvez, ao lado de Star Wars, cara. Eu era muito fanboy de Resident Evil. Que merda. E, cara, foi uma série que foi perdendo, acho que a importância de uma forma geral, né, cara? A gente não vê mais a galera falando de Resident como antigamente, né? Foi perdendo tudo. Mas o quê? Talvez a gente pudesse focar nos clássicos, cara, que é o que mais importa pra gente, pelo menos. Qual foi o seu primeiro contato com Resident? Cara, Resident foi numa locadora. Estava lá eu, jovem vôzinho, saindo de sua aula. Aí eu passei na locadora, uma galera assim, e os... aqueles caras que geralmente eram os mais velhos da locadora estavam jogando esse jogo. Eu, pô, tava olhando. Jogo de adulto, né, cara? É, jogo de jogo estranho. Jogo com tons de cinza. Que negócio, que jogo estranho, tipo... Aí o dono da locadora falou, esse é o jogo mais realista que você vai ver. Por quê? Você tem que ver a abertura. Então... Você tem que ver a abertura. Parece filme. Ah, tá. Aí eu, como assim? Cara, parecem atores reais. O gráfico é perfeito. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ver. Aí quando eu vi, eu falei, cara, não parecem reais. São reais. Parece reais porque você vê aquela atuação tão tosca, né, cara? Que você não acredita que são humanos, né, cara? Não, quando você vê aquela cena do Chris levantando o braço, no! Cara, é muito... Don't go! Cara, o Resident Evil, o 1, né, que tem essa abertura em live action, ele é o única abertura possível, é a melhor abertura do aquele mundo. Trash, é aquele trash perfeito, que é aquele que realmente... Ele é honesto, sério, ele é honesto bastante. Ele não é sério, cara. Exato, ele bate no peito e fala, eu sou trash. É? Esse aqui não, é o dinheiro que o Mikami daí... deu pra gente fazer, então vamos fazer o nosso melhor com essa merda aqui de orçamento, cara. A Rebeca, se eu não me engano, a menina que faz a Rebeca naquela única imagem que ela aparece no live action e no... É verdade. Na abertura e no encerramento, parece que ela não era nem, tipo, atriz, ela era uma das dubladoras de personagem, nem da Rebeca, tá ligado? Eu achei que você ia falar de outra coisa aí que eu não sei se é lenda até hoje, que falar que era a Rebeca era atriz pornô. Não é a Rebeca, é a Jill. Não sei se isso era verdade. A Jill era? Era a Jill, a loira. Ah, é? Que eu saiba, é. Olha só, que coisa... Assim, tudo bem que isso não quer dizer nada, não muda nada, nada, né, em nossas vidas, não vai mudar em nada. É na época que eu soube disso, eu achava isso muito underground, cara, muito sujo, sabe? É, isso, nossa, ai, meu Deus, que coisa, né? Essas pessoas malandro dos jogos. A gente assiste Game of Thrones, né, cara? Ali, sei lá, metade do elenco é pornoso, né, cara? Ou tem potencial. Né? Agora, só voltando rapidinho aí pro filminho, isso é legal, esse filme do Resident Evil... Que só contextualizando, é aquele negócio lá que eles estão, é a equipe dos Stars, né? Que é tipo como se fosse a SWAT daquele mundo lá, né? Daquela realidade, né? Não sei se eles são a SWAT daquele mundo, mas eles são tipo... É, não, é SWAT. A melhor equipe da cidade, vamos dizer assim, sei lá. Sabe aquela escola que tinha o menino que era o melhor do tênis de mesa, e depois ia jogar um Inter, tipo, um Inter estadual e tomava um pau? Ele era um merda, na verdade? Então, esses são os Stars. É isso, né, cara? É o melhor time do Interclasse, vamos dizer assim. Aí eles estão lá investigando lá, que a equipe anterior tinha ido lá investigar os assassinatos lá, blá blá blá blá. E os caras são atacados por cachorros mutantes, né, cara? Cachorros zumbis, né? E eles começam a correr no meio daquela mata, no meio do escuro, né? E fazer a coisa mais genial de todas, né? Que é correr e atirar pra trás, sendo que eles estão pra trás. Tipo, pode pegar o tiro em alguém, mas eles estão nem aí. Também. Não, se eu não me engano, tem alguém, não sei se é o Chris, que ele começa a correr atirando, né, pra trás e dando, tipo, passinhos pra trás, né, cara? Cara, essa abertura, ela é toda errada. Não, e é legal que tá aquele sentimento de urgência, né? Os cachorros estão vindo, aí do nada o helicóptero foge, aí tem essa cena. Todo mundo para durante um minuto. Os cachorros param de desistir naquele momento, né? Não, os cachorros pararam de desistir naquele momento, naquele frame, né? E o Chris tá triste, né? Com a mãozinha assim. No, don't go, né? Aí a mãozinha vai baixando assim. Vai baixando devagarzinho. Aí eles lembram, e a decepção, né? Vai vindo junto com... Não, aí corta pro frame do cachorro rosnando. Aí eles lembram, né? Ah, é verdade, o cachorro existe. Aí eles voltam aqui, vambora, vamos sair correndo. A melhor cena de todas é quando o boss vai mostrando um por um deles. É, tipo, sim, a câmera vai passando né? Devagar, assim, tipo, vai um range total, eles estão olhando, acho que os destroços do helicóptero. Ah, tá logo no início. E o Chris tá com uma cara de puto olhando pro helicóptero, assim, tipo, tá tudo destruído. Quem fez essa merda? É engraçado que, à medida que foi tendo outros jogos, o Resident Evil foi virando aquela coisa mais avacalhada. Aí eu pensei, nossa, os caras zoaram tudo. Mas quando você volta pra ver o Resident Evil 1... Não, já, sempre foi meio zoado. Sempre foi meio zoado, né? Vamos dizer, o 2 e o 3 era mais sério, né? Se a gente parar pra analisar assim, o 2 e o 3 era mais sério. Porque o primeiro é triste, cara. Personagem, triste em... História meio galhofa, beleza, mas... Dublagem, cara. Uhum. A dublagem do Barry é considerada uma das piores de todos os tempos. E não, nada vai tirar a dublagem do Barry como a pior do mundo. Não, é só a dublagem. O roteiro também é umas coisas muito bizarras, sabe? É tipo, um personagem olha o outro e fala... Você tá aqui? Sim, você tá aqui também? Sabe? O que é isso? É uma arma. E ela é muito poderosa. Principalmente contra coisas vivas. Que bom, né, cara? Que bom. Os diálogos são os melhores. Você, a mestra das destravas. Master of Unlocking, Powerful Against Living Things, Jill Sandwich e outras mais. Barry, melhor personagem, cara. Com certeza deve ter um combo, né, das frases do Barry, né, no YouTube. Tem, coloca no post, cara. Coloca no post. Deve ter um compiladão. Deve ter. Aí a gente esqueceu a melhor, né, tipo... What is it? What is this? What is it? What? What is this? What is it? What is it? What is it? Agora, é engraçado que o Barry, ele rouba a cena, mas tem muitos outros diálogos muito bons, cara, que mais pra frente, isso na campanha do Chris, né, quando eles encontram a planta 42, né, que é aquela planta toda mutada pelo vírus, né, quando usa o veneno nas raízes lá da planta... Serum. Aí Vejolt, né? Aí eles... tem um diálogo dele com a Rebecca... Que fala assim, é bom a gente que já cortou o mal pela raiz, né? É cheio de piadinhas, cara. Are you okay? Yeah, so much for him. We got to the root of the problem. Mas então, agora falando um pouco aí do meu primeiro contato com Resident Evil, é engraçado que não foi nem pelo 1, foi pelo 2, cara. E eu acho que talvez tenha sido o primeiro contato até com o PlayStation. Acho que eu não tinha tanto contato com o jogo 3D até então. Eu achei muito impressionante todo o conceito de você estar lutando contra zumbis. Porque, cara, eu nunca joguei um jogo, é engraçado falar isso hoje, né? Que tem tanto jogo e filmes e outras coisas de zumbis, né? Agora tá na moda, né? Zumbis, ninjas e piratas. E já foi embora, na verdade, né? Zumbis, ninjas e piratas é a melhor combinação do mundo. Era muito assustador a ideia de você matar o zumbi e ele levantar depois, sabe? E na minha cabeça ele não morria nunca, sabe? Porque eu vi um cara jogando e ele atirava, o zumbi caía, levantava de novo, e eu achava aquilo muito assustador, sabe? Essa ideia de um monstro é invencível, né? Até isso no 2, né? É, no 2. Aí depois que me falaram o esqueminha lá da poça de sangue, né? Que claramente o jogo mostra lá quando que o inimigo tá derrotado, né? Quando tem a pocinha de sangue, né? É, e aqueles zumbis que estavam só deitados esperando pra te dar um creu. Ah, e tem uns que ficam mexendo a cabeça, né, cara? Ainda. Em partes, uma coisa que eu me arrependo é que quando eu joguei o Resident Evil 1, que foi o primeiro que eu joguei de fato, foi o 1, né? Eu joguei com detonado de cara. E você jogou no Saturno, né? Não tem joguei esse no Sega detalhe, Saturn. Que é um, isso. Você é uma das poucas pessoas do mundo que jogaram esse jogo. Pelo menos do meu ciclo, você é a única pessoa que jogou esse jogo no Saturno. Inclusive, ele tinha um inimigo diferente, que não tinha no na versão PlayStation. Podendo o Hunter Marrom. Era o Hunter Marrom, que pra mim eu achava que era um defeito aquilo, simplesmente. Hunter. É, eu acho que ele tinha umas garras diferentes também, era tipo uma foice. Acho que a garra dele era preta na mão dele. Eu lembro que os personagens eram muito mais quadradões que no PlayStation, cara. O jogo de Saturno, ele era mais colorido, se eu não me engano. Pelo menos as cores eram mais vibrantes. Tem gente vendendo no Mercado Livre mesmo, aqui. Dá pra ver aqui. Não, é bem mais colorido. Você coloca, faz uma comparação. Na verdade, não é que ele era mais colorido. Os bonecos... parecem que são mais claros do que o cenário. Parece que eles brilham. Uhum. Eles têm um brilho interior, sabe? Nossa, cara, era muito quadriculado mesmo. Pra você ver como os bonecos brilham. Bem tinha esse Hunter dourado também. Esse Hunter não, esse Tyrant dourado. É verdade, o Tyrant dourado também tinha. É, só que ele não aparecia no jogo, ele aparecia no minigame. Que inclusive que só tinha no Resident Evil. Tinha o Wesker zumbi também, né? O Wesker zumbi, isso. Que ele precisava de vários tiros pra matar. Na época que a gente achava que o Wesker tinha morrido. E também tinha, acho que aquela imagem do... Também tinha aquela primeira... Aquele file secreto, né, do Trevor. Tinha? Não era só no do Saturno? Antes de fazerem o Director's Cut lá? Eu não lembro disso. Será que tinha, cara? E eu passei direto? Ou vinha com um jogo, acho que era alguma coisa assim, sei lá. Acho que vinha com na capa do jogo. Agora, velho, eu sinto falta de jogos desse tipo, que muita gente... Eu vi muita gente encarando como limitação, sabe? Ter o joguinho em terceira pessoa com as câmeras fixas, sabe? Com essa mobilidade tanque, você diz? Não necessariamente a mobilidade tanque, mas o fato de ter a câmerazinha fixa, sabe? Pelo cenário pré-renderizado, né, já. Pré-renderizado, isso. Que é até uma maneira também de os caras capricharem mais no gráfico, né? É, porque eu digo, o Resident Evil 3, por exemplo, é o auge disso, né? Porque a qualidade é altíssima dos fundos, né, do cenário. O jogo é bonito, torna a cidade bonita e tudo mais. Só que você fica um personagem flutuando por uma foto, né? Essa é a verdade. O que eles fizeram no Code Verônica é entre isso e o full 3D, né? Que, tipo, a câmera é fixa, mas de repente a câmera começa a andar com o personagem. Então, tipo, tu vê que o cenário tem... Não, você não tá num gráfico XY, mas você tem uma profundidade também. Ele vai pra um Z, vai puxando pro fundo. Isso é legal. Mas realmente, acho que era uma tática, né? Só que tava sendo quebrado. Acho que o próprio Tomb Raider veio depois, do mesmo ano, na verdade, mas ele chegou com aquele cenário full 3D, que você pode ir olhar pra todos os lados, sair correndo, pular de cabeça e quebrar o pescoço, explodir a Lara. Era mó legal. Era as features do jogo, né, cara? Mas quando teve o Resident Evil 4, que muita gente ficou falando, nossa, até que fim, os caras mudaram aquele esquema e tudo. Que na época, quando eu joguei, no começo eu tinha resistência, depois eu achei muito foda, mas rejogando o Resident 4, teve no Humble Bundle esses dias aí que eu peguei, né, que veio vários residentes. Eu fui rejogar, ele já tá com a jogabilidade, na minha opinião, muito mais travada do que os originais, cara. Sim. Porque você me senti muito mais em casa jogando os originais com jogabilidade tanque e tudo mais. Os originais você diz a trilogia clássica, né? É, isso, é. Originais, né? Todos são. Mas o 1, 2, o 3 e um pouco do Code Verônica também. Porque o Code Verônica no final eu joguei pouco. Acho que eu zerei uma ou duas vezes só ele. Comparado com os outros que eu zerei, sei lá, dezenas de vezes, né? Aí eu acho que os Outbreaks também, né? Cara, também são assim. É que eu não joguei os do Play 2, né? Ah, você não jogou? Que triste. Os do Play 2 eu não joguei nenhum. Nossa, que triste, cara. O Outbreak é uma... Eu nunca joguei online, mas eu terminei os dois. É uma história muito legal. O Falk tinha feito um tutorial pra como jogar online hoje em dia, o Outbreak. É, eles estavam querendo criar servidores piratas. Pra poder jogar. É que é uma boa, né? Infelizmente o pessoal fechou o suporte, né? Então a gente acaba ficando sem quem jogava, quem é bitolado e adorava jogar o negócio, fica sem opção, né? É que também naquela época era muito mais complicado, né? Jogar online com o Play 2, né? É, porque o Play 2 tinha que ter um modem específico do Play 2. Um modem específico, né? Fora que a internet cabeada já era difícil de ter, era rara. Não existia Wi-Fi. Esse pessoal de hoje em dia que liga o seu Play 4, o seu Play 3, entendeu? O seu X-Caixa, conecta direto no negócio e já joga com os amiguinhos. Cara, não sabe a dificuldade que a gente tinha pra conectar no nosso ICQ, entendeu? Não sabe o que era ouvir aquele barulhinho. Era complicado o negócio, não é? Não... Agora, eu sei que o meu interesse pela série foi diminuindo, cara. Até que eu acho que eu joguei o 4, achei legal, mas eu fiquei muito decepcionado que praticamente não tinha história aquele negócio. Ou melhor, tem a historinha dele lá, mas pra mim não tinha nada a ver com o que eu esperava ver, né? O que você diz? Por quê? Ah, velho, porque eu me importava muito com aqueles personagens. Por mais galhofa que fosse, eu me importava muito com os personagens, sabe? Do Resident Evil 1, 2 e 3, né? Então, depois que acontecem os eventos do Resident Evil 3, que chega no cúmulo da merda de os caras terem que... Depois da cidade ser contaminada, Os caras tiveram que jogar uma bomba atômica na cidade, né? E meio que a Umbrella, finalmente, que sempre foi a empresa que financiava tudo da cidade, né? E era sempre tida como uma empresa benigna, né? Ela é desmascarada como aquela empresa vilã de tramas galhofas, né? A corporação maligna. Então ela é desmascarada e eu fiquei muito naquela pilha. Nossa, agora eu quero ver pra onde que isso vai, né? Aí chega o Resident Evil 4, ele já começa com o texto inicial. Ah, a Umbrella acabou, né? Beleza. Então, acabou. Vida segue, né? Não, mas eu quero ver a Umbrella acabando, cara. Não, acabou. Acabou os Estados Unidos, vamos pra Espanha aqui. É. Mas eu entendi o que você quis dizer com isso. Eu também tive essa sensação de... Poxa, como assim, cara? Um tab, né? É, tipo, ó, gente, depois Umbrella Vanish. Quando eles mandam isso, vixe, tipo, acabou. Uhum. O 4, eles meio que mudaram o foco de toda a série, tanto de história como do jogo em si, né? Fez até uma coisa muito mais arcade, até com direito a dinheirinho pra você comprar itens, né, cara? Que foi uma mecânica legal, mas eu acho que não tinha muito a ver com Resident Evil, não. Meio que perdeu a magia, né, quando chega aquele mercador, tu, que porra é essa, cara? Aí ele olha pra você. Era legal, mas Stranger. Não era legal, outro legal, né? Não era... Era, tipo, um legal, olha, realmente eles elevaram o nível de galhofa a décima potência. Aqui tem um cara vendendo armas. Que legal, cara. Quando eles lançaram agora, relançaram, né, o remaster do remake do Resident Evil 1, né, esses dias, aí eu tava vendo uma gameplay de um cara que ele nunca tinha jogado, né, o Resident Evil 1, né. Aí eu disse, ah, legal, né, vou ver aqui a experiência do cara pela primeira vez, né, coisa que eu já não posso ter mais isso, né. Vendo o cara jogando, eu, na época eu tava muito viciado no Dark Souls, né. Eu notei que tem muita semelhança em algumas coisas da gameplay, cara, com Dark Souls. Porque da mesma forma que a gente, no Dark Souls, a gente fica aliviado quando a gente encontra a próxima bonfire, sabe? A fogueirinha. No Resident Evil clássico, tinha muito daquilo da máquina de escrever ali, o baú, né? Máquina de escrever, Safe House, tinha muito Safe daquilo, da mesma forma que no Dark Souls, se você fica com medo de morrer porque você vai perder seu progresso, isso tinha muito no Resident Evil também. Na época que eu não conhecia o jogo, não sabia o que tinha na frente, na próxima porta que você ia abrir, no próximo corredor, né, cara? Às vezes aparecia um inimigo completamente diferente, né, que você viu antes, né? É a mesma sensação de você jogando Dark Souls hoje em dia, né, cara? Que você Dark fica Souls. Com medo de morrer e perder seu progresso, né? Só que o Dark Souls, a diferença é que você volta, né? Você volta e recupera Toy Souls. O problema é o... É que no Resident Evil, se você morreu, cara, começa do início. Perdeu tudo. Era uma coisa mais rústica, né, cara? Era não era exatamente mesmo, uma mecânica, era game, né? Over, cara. You died. Morreu, cara. Acabou. E os filmes? Ah, não, e a trilha é tristeza. Não, e os livros? Porque a gente tem muitas mídias. Livros, a gente sabia? Eu li aquele... Dove, alguma coisa assim, que é o da Claire. Você tá falando daqueles que... É. Que acho que era da S.D. Perry, se não me engano. Foi o... Caliban Cove, que eu li. Não era da Claire, era da Rebecca. Da Rebecca, não é? Eu li esse, eu não entendi. Eu sei que tinha uns zumbis que atiravam, não tinha? Nesse daí. Isso, isso mesmo. É, eu lembro que eu cheguei a... Nossa, cara, uma capa que bizarra. Parece que é... Cara, que uniforme esse daí da Rebecca, né? Parece que ela tá fazendo Cooper, na verdade, numa ilha muito perigosa, cara. Ai, eu tenho esse posso... livro aqui em casa. Eu tenho acho que 6 livros da S.D. Perry. Eu tenho do Resident Evil 1, do 2, tem esse Caliban Cove, tem o Code Verônica. Tem um outro que acho que tem um cara da Umbrella na capa, que eu nem cheguei a ler. Da Umbrella? Tem outro Nemesis. Tem esse do Nemesis também. É, eu tenho esses livros todos aí, eu desisti de ler depois. O Nemesis que é um... Será que vale alguma coisa pra vender no Mercado Livre isso? Cara, eu acabei de ver aqui 7 e-books no Mercado Livre, os 7 livros por R$2. Não, mas aí tá é zoeira. Não, também, é e-book. Ah, e-book. Não, o meu é daqueles pocket. É R$2 ou 200? Não consegui entender aqui. Não, é R$2. R$2. Genial. Esses daqui que eu tenho, menos esse primeiro, que não sei se é... Ah, é baseado no Resident Evil 0. Nossa, saiu depois. Não, então, o Zero Hour, ele é o último. O Zero Hour é o último, mas ele vem na cronologia primeiro. O primeiro é Umbrella Conspiracy, né? Eu achava legal. Ele tentava... Esses livros do da SD Perry, eles tentaram corrigir o que o remake não fez. Esse primeiro, pelo menos, ele tentou corrigir os buracos, né, do Resident Evil 1. Sim. Tinha coisas, sabe, interessante, tinha coisas que ele se preocupava. Por exemplo, se você bem lembra, você ia lá pra sala de jantar, né, tinha lá o negócio, você encontrava o primeiro zumbi, e naquele corredor, aquela porta logo do início, assim, que você meio que dava de cara pra ela quando você saia da sala de jantar, ela tá trancada, né, ela tá trancada pelo outro lado, né? Sim. No livro, se eu não me engano, tinha até... Isso. Tinha até uma preocupação no livro que o Chris, quando ele vai, ele ia primeiro pra, e a Jill ia seguindo o Chris depois, sabe? Aí tinha uma preocupação de quando aquela porta tava aberta, aí o Chris, ele passou pela porta e ele meio que, sei lá, esbarrou, aí, tipo, trancou a porta, sabe? Teve um negócio desse, assim. E quando a Jill foi depois, falava, a porta tá trancada, sabe? Pra mostrar eles se separando, sabe? Eles tentavam fazer com que as duas histórias, tanto da Jill como do Chris... conseguissem coexistir, sabe? Casasse, porque no jogo isso é impossível, né? É impossível, mas a gente tem que imaginar. Porque a história, o canon, né? Vamos dizer assim, o que é canônico do Resident Evil 1, como você tinha duas histórias, duas possibilidades de história, né? Tanto a história da Jill como a do Chris. O que eles usam como canon é uma mistura dos dois, né? Então o livro, ele meio que tentou ajudar nisso. É bizarro, né? O cara pergunta, mas o que é canon? Não existe, né? Na verdade, você tem que fazer você mesmo tem que pegar as duas e editar na sua cabeça. Exato, melhor história é aquela que você cria na sua mente. Resident Evil sempre foi meio... galhofa. Galhofa nesse sentido também, de ter os problemas desses buracos, né, que não tinha como... E eu me lembro que lá na época que a gente postava lá no fórum, né, no Fyfre e depois no CT, né, que muitas vezes tinha umas discussões dessa galera tentando encaixar as histórias, sendo que claramente não tinha como encaixar, era impossível, sabe? Era... Mas só engraçado, é que todo mundo era dono da razão naquela época, saudades, Orkut. Né? Saudades de 2003. Beleza, cara. E a gente vê que a gente vai acabando esse podcast, né, no desânimo, que é meio que... Como dá, vai seguindo é como a franquia, série, né? Cara, eu acho que a última esperança, na minha opinião, pelo menos, é esse remake do Resident Evil 2 que eles estão fazendo, sabe? Eu espero que eles façam um remake de um nível que seja até superior ao remake do primeiro jogo, sabe? Mas eles não tentem deixar, sei lá, tentar fazer alguma coisa meio de ação puxada pra Resident Evil 5 e 6, sabe? Tentem fazer uma coisa bem clássica, mesmo com cenários pré-renderizados, muito parecido com o que eles fizeram com o primeiro, e que isso dê, sei lá, venda bastante, né, cara? Dê muito certo. Que a Capcom não tá muito bem também, né, cara? O pessoal costuma falar aí que ela tá sendo... tá seguindo os passos da Konami, né? Não fale isso, cara. Né, não fale isso. Por favor, bate na madeira. Seria muito legal, depois do remake do Resident Evil 2, a gente ver ou um reboot da série, ou sei lá, ver uma nova história. É porque eu não consigo considerar Resident Evil 4 pra frente, sabe? Por isso que eu não gostaria de ver um Resident Evil 7, por exemplo. Mas você... é que você joga Resident Evil 5... Eu não vou dizer nem Resident Evil 5. Resident Evil 5 ainda tem uma grande legião de gente que gosta e tal. Mas você vê Resident Evil 6 de forma errada. Você vê Resident Evil 6 como Resident Evil, cara. E não como Gears of War. Não, mas falando sério. Tipo, o Resident Evil 6, ele é um jogo que eu comprei em 2013, eu acho. Eu fui jogar ele em outubro de 2015. Eu fui colocar ele no meu videogame em outubro de 2015. Porque eu só vi a gente falando mal e não sei o quê. E confesso que eu tava com hype negativo... Pra mim ia ser pior do que Duke Nukem Forever lá. Achei que ia ser a pior coisa do mundo, cara. Aí eu joguei, tipo, esperando que o jogo ia ser uma bosta. O jogo, ele tem uns defeitos dele? Porra, tem. Mas eu gostei muito do jogo, cara, de verdade. Você chegou a jogar o 6? Não, não cheguei. Ele tem uma jogabilidade muito gostosa. Ele tem essa pegada de, tipo... São quatro cenários, cinco cenários, na verdade. Ah, cinco? Achei que eram três. Não, são... É, do não, são quatro. Chris e Pierce, Claire e... Claire, não. É, Jake e Sherry, Leon e Helena e o da Ada. Nossa, que foi eu lançado sabia depois. Que tinha Sherry, né? Tem, a Sherry tá de volta, foi o grande carro. Nossa, nem sabia, cara. Cara, então, tem a Sherry aí, de volta, cara, de volta. Foi engraçado, aí, na época dos fóruns, cara. O Sherry e o Wesker Jr., cara. Melhor coisa, os dois filhos. Nossa, dos... o Wesker Jr., cara. É o Jake, é o filho do Wesker. E, tipo, engraçado é que são os dois filhos de vilão, né? Porque a Sherry é filha do Birkin. É mesmo. E o Jake é filho do Wesker. Nossa, velho. Engraçado, né? Nas épocas de fórum lá, eu tinha tantas coisas que eu ficava me remoendo de curiosidade. Tipo, o que é que a Sherry foi fazer? Nossa, hoje eu cago, cara. O que é que ela foi fazer? O que que ela foi fazer? Ela foi, entrou na CIA, filho. Cara, cara, isso é muito Resident Evil mesmo, né? É, mas tem toda uma explicação do porquê que ela conseguiu se tornar uma boa agente e tal. O jogo é o mais recente da franquia, então não vou dar spoiler. Mesmo porque uma vez eu te dei um spoiler acidentalmente falando que o Wesker morria em Resident Evil 5. sem você saber. É verdade, foi bem na época que eu me importava ainda. E foi muito triste. Ou seja, porque... você aproveitou. Cara, se você me desse esse spoiler hoje, eu não ia ligar, tá vendo? Você deu spoiler na época que eu me importava mesmo, né, cara? Acho que eu te magoei, feri seus sentimentos, né? Vai ver, é por isso que eu não gosto, né, hoje. Destruí seu amor pelo... Eu peguei, né, o Resident Evil 5 também nesses Humble Bundle aí da vida. Eu cheguei a jogar um pouquinho até lá Humble com Bundle o Falcon. Humble Bundle é uma coisa tão boa, né, cara? Hã? Humble Bundle é uma coisa tão boa. É muito minha cara, cara, Humble Bundle. Agora, você faz o bem sem olhar a quem e ganha com bem, isso. O bem naquele negócio, pagando o mínimo, né, cara? Não, o mínimo pra ganhar todos os. Todo o bando, né? O mínimo não. Acho o mínimo que foi, pra que pegar isso, o bando completo. Que é isso, pô. Pensando um pouco de nós. Mas o 5 também. Eu cheguei a ver depois uns vídeos lá do final, que, cara, vai ficando cada vez mais galhofa, né? A ponto do cara, o Chris derrubando rochas com murro, né, cara? Nossa, aquela cena no fim, ele cai uma pedra e ele fala: meu Deus, eu não vou empurrar essa pedra, eu vou socá-la até ela sair do meu caminho. Sai, pedra! Sai, pedra! Sai, pedra! E a pedra, cara, a pedra realmente sai do caminho. Pra ele mostrar que, tipo, os músculos são melhores do que o cérebro, porque do lado tinha um, sei lá, um pedaço de madeira que ele podia fazer uma alavanca, alguma coisa assim. Mas ele mostrou que ali é bodybuilder, porra! Bill! E começou a socar a pedra, cara. E pronto, cara. Quebrou e saiu andando. Aí depois ele mata o Wesker e aí acaba Resident Evil. Pô, a gente não comentou sobre as maravilhosas, deliciosas ervas de Resident Evil, que ninguém sabia como que eles usavam. E foi explicado no 6, cara. No 5 ele usava como sprayzinho, não era? No 5 ele usava como spray, mas como que ele fazia um spray no Resident Evil 1? Não sei. No 6 eles mostram que, tipo, ele pega a erva. Cara, é muito, muito, muito bizarro, porque eles têm, tipo, todos eles têm um aparelho que eles colocam a erva dentro, apertam lá os botões e o aparelho cospe um comprimido, cara. Ah, não, velho. Aqui, né? É muito, de novo, é muito fantasioso, né? De certa forma, tinha muita coisa bizarra nos Resident Evil. Por exemplo, começando com a máquina de escrever, que já na época não era uma coisa tão utilizada, né? Mas virou meio possível. Mas é porque era muito antiquado, né? Aquela mansão toda, ela era meio... sei lá, arcaica, se você for analisar. Muita coisa do Resident Evil 1 que até faz sentido, no 2 eu não acho que não. No 2 eu acho que não. Sei lá, a máquina de escrever, a mansão ser tipo um labirinto. Não um labirinto, mas ter tipo armadilhas. Sim, bizarras, aí você tem que pegar tipo o brasão e tirar de um lugar, colocar do outro, até abrir passagem aí, secreta. Forçando a barra faz sentido, porque tipo, não era uma mansão convencional, né? Ela foi feita com... com esse objetivo. Com o objetivo de ser meio doida mesmo, né? Por conta que tinha o laboratório escondido, blá, blá, blá, beleza. Aí chega no 2, que se passa um pouco na cidade, depois na delegacia, né? É delegacia? O RPD é uma delegacia. O 2 é a delegacia. É. É a delegacia da cidade, inclusive. Aí eles continuam com o mesmo formato, né? Com as máquinas de escrever e se o 2 fosse... ao invés de ser máquinas de escrever fossem computadores, fazia sentido, né? Porque tinha energia elétrica lá... E era uma delegacia de polícia, né? Não fazia sentido ter um monte de máquina de escrever. O 3 também, na cidade inteira. A cidade é tão, tão estranha que a cidade inteira é cheia de máquina de escrever. Então, aí que tá. O problema não é ele não ser realista, que ele nunca foi, né? O problema é que ele descaracterizou, né? O estilo do jogo. Ele vomita na sua cara, sabe? Ele fala, aqui, ó, tá na tua cara, seu otário. Beleza, velho. Eu acho que já falou muita coisa, eu vou ter que dar uma garimpada depois na edição. Nossa, vai mesmo, acho que vai ser o maior Gavestatic a mais que você já gravou. Sem quase 2 horas? 15 minutos de programa. Você tava aí querendo uma chance de voltar a falar em um podcast, que pra quem não sabe, né, eu, Ivozinho, Aiken, A Vi já tivemos um podcast focado em Resident Evil, né, cara? Exato. E você tava querendo essa chance de voltar a falar de Resident Evil. Estamos aqui, falamos vários fragmentos, né, sobre Resident Evil. E quem sabe no futuro... E não foi divertido, cara? Não foi divertido? Entendeu? Deu aquela nostalgia assim, né? Mas quem sabe a gente ainda não volta a falar, né, no futuro, né? Eu espero que a gente consiga falar, mas não tô botando muita fé, não. Se o pessoal gostar, né, a gente podia aproveitar com os 20 anos de Resident Evil em 2016 e gravar pelo menos um programa com foco em algum deles, né? Eu acho que 30 é o número mais icônico. Ah, então daqui a 10 anos daqui a gente 10 pode anos. Fazer. Eu acho daqui que a tá, 10 tá okay. anos, cara, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas se você... É que amanhã vai ser um perigo esse menino, hein? Olha, cara, capaz, não, é capaz de amanhã, então eu vou fazer, já que eu sou com saco raspado, fazer alguma coisa que vai destruir a minha...